agora. Desemborca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemborca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, liga, liga, liga, liga nessa hora. Pede, pede, pede, pede pra Jesus agora. Liga, liga, liga, liga, liga nessa hora. Pede, pede, pede, pede pra Jesus agora. Santifica o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Santifica o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, liga, liga, liga, liga nessa hora. Pede, pede, pede, pede pra Jesus agora. Liga, liga, liga, liga, liga nessa hora. Pede, pede, pede, pede pra Jesus agora. Jesus agora. Liga, liga, liga, liga, liga nessa hora. Pede, pede, pede, pede pra Jesus agora. Dá vitória ao vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite, Jesus. Dá vitória ao vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite.